ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, apresentação Luiz Augusto Golo. Bom dia, hoje é quinta-feira, dia 4 de setembro. O Tema Livre vai tratar de mobilidade urbana, que é um dos problemas mais sérios da cidade do Rio de Janeiro, não apenas da cidade do Rio de Janeiro, não é uma exclusividade carioca, é um problema comum às grandes cidades brasileiras, às metrópoles, às regiões metropolitanas e mesmo às cidades de médio porte. Hoje mesmo, o foco inicial desse programa, na verdade, era o transporte ferroviário. Mas hoje pela manhã eu já vi aqui que ontem no Facebook, já puxei para a página do Tema Livre no Facebook, ontem a empresa Transportes Santa Maria Limitada da família Pereira e da família Valente diminuiu a frota da linha 736, que é Cascadura Rio Centro, para obrigar os passageiros a pegarem o BRT, do qual a empresa também participa. Mesmo causando transtorno a milhares de cariocas, a prefeitura multou a empresa em apenas R$ 1.300. 13 mil pessoas, segundo a manchete do jornal que está estampada aqui na primeira página inicial do Facebook, diz que 13 mil pessoas ficaram a pé. A empresa sabota o serviço de ônibus. Protesto dá nó no trânsito. Nós já temos visto esse protesto já há alguns dias até. Teve gente que vinha para o Tema Livre aqui para tratar de outra questão, de questão de PEU, projetos de estruturação urbana, e que não conseguiu chegar a tempo para fazer o programa. Nós estamos aqui no estúdio conosco com a Uiara Martins, que é geógrafa e coordenadora do Fórum de Mobilidade Urbana do Clube de Engenharia. E esse Fórum de Mobilidade Urbana já vai completar 3 anos de existência, se reúne uma vez por semana, todas as sextas-feiras, rotineiramente, mas, excepcionalmente, promove também seminários, encontros e discussões que são levantadas ali no âmbito do fórum. E eu gostaria que a Uiara nos explicasse um pouco do que é o fórum, como é que ele é composto, para nós entrarmos nessa questão sabendo exatamente onde é que a gente está pisando e de quem que a gente está falando. Bom dia, Uiara. Bom dia, Golo. Bom dia a todos os ouvintes. Mais uma vez, obrigado. Clube de Engenharia e o Fórum de Mobilidade agradecem o convite. O fórum, ele funciona toda sexta-feira a partir das 18 horas, né? É um dia bem especial, um horário especial, né? Sexta-feira a partir das 18 horas, no Clube de Engenharia, Avenida Rio Branco, 124, 21º andar. É um fórum aberto, então qualquer pessoa pode participar, né? Participam do fórum Famerge, técnicos do Clube de Engenharia, Sindicato dos Engenheiros, profissionais ligados ao sistema Confecrea, ao sistema CAL, né, que é o Conselho de Arquitetos também. Então, fora um espaço aberto que se discute mobilidade urbana e transporte na região metropolitana do Rio de Janeiro. Já tem mais de 200 participantes, assim? Sim, nós temos, assim, por ser um fórum, é flutuante a participação, né? Tem semanas que você, dependendo do tema, se tiver algum tema específico, você tem um número maior de participantes, mas em média nós temos 30 pessoas, né, toda sexta-feira participando do fórum. Yeah. E 300 entidades, né, já participaram, né, 300 entidades já participam, né, do fórum, né, já assinaram participação no fórum. É, que vão lá, né, ser chamadas, provocadas, vão lá participar de discussões, então, essas coisas. Uiara, com essa experiência que você tem do Fórum de Mobilidade Urbana, qual é o nó principal do sistema de transporte no Rio de Janeiro? Hoje eu puxei aqui por essa matéria da primeira página do jornal por causa da notícia. Quer dizer, um assunto de ontem, de anteontem e de hoje, está na primeira página de hoje. Mas nós temos também o problema dos trens urbanos, o problema do metrô, nós temos problema de barcas, nós temos N problemas de transporte coletivo de passageiros e transporte de massa, que parece que são duas coisas distintas, mas as pessoas não fazem muita diferença. O usuário não conhece o que, que é transporte de massa, o que, que é transporte de passageiro. Eu queria que você dissesse para nós qual é o problema maior do transporte coletivo do Rio de Janeiro. Bem, esse assunto, né, é um assunto que a gente discute semanalmente, né? Eu vejo como sendo, e essa é a opinião também do fórum, né, o maior problema do transporte no Rio de Janeiro é a má gestão, a falta de fiscalização do Estado, a falta de controle do Estado sobre a gestão do transporte. Né? Você tem vários segmentos dentro do próprio Estado que deveriam fazer esse controle e não fazem, né? E você tem as concessionárias aí, cada vez mais sendo renovado os contratos, e a resposta, o Estado continua investindo, né? O Estado, quem investe é o Estado, né? O Estado continua investindo e você não vê o retorno para a população. Quer dizer, a relação, né? Igual ontem nós fizemos um debate lá no Clube de Engenharia, então continua tendo a relação do capital, né? Prevalece, né? Prevalece a relação do capital. Aliás, cada vez mais, e não é só na área do transporte. Mas é curioso esse detalhe, porque o transporte é uma concessão de uma exploração de um serviço do Estado, né? Ou do município, no caso da cidade. Então, o município faz um edital, esse edital virou a concorrência pública para as empresas que participam dessa concorrência e ganham o direito de explorar tais e tais linhas de ônibus ou outro tipo de modalidade de transporte. No caso do metrô, por exemplo, e dos trens, o que nós tínhamos era o monopólio do Estado, o governo era que mandava naquilo ali, a Rede Ferroviária Federal S.A., que era a que administrava os trens da Central do Brasil, e o metrô, que era do Estado também. Isso tudo foi privatizado e, curiosamente, Yara, os trens suburbanos que chegaram a transportar 1.200.000, 1.300.000 passageiros dia, hoje não transportam um pouco mais da metade disso aí. Como é que fica? Por que que acontece essa mágica? Se você pegar no decorrer, né, desse processo, né, nos últimos 20 anos, 30 anos, né, você tem o metrô, os trens, que era um valor, né, inferior à passagem de ônibus, né? Hoje o valor da tarifa é maior, né? É mais alto do que dos ônibus. Quer dizer, né? O ônibus é R$ 3,00, o trem é mais do que isso. O metrô é até mais, né? O trem né? é R$ 3,20. E o metrô R$ 3,50. E o metrô R$ 3,50. Aí o Estado criou um dispositivo, né, através do bilhete único, que ele agora diz que é tarifa social. Aí quem tem bilhete único paga R$ 2,90 no trem. Então, quer dizer, criou até que não é tarifa social. Bilhete único você paga, inclusive, antes, né, de usar. Né? Cai na caixa antes de você usar. Né? Então, o que aconteceu? O trem antes, né, ele era um valor inferior, então a população usava mais o trem. Qual o principal argumento para a privatização, né? É que o Estado era incapaz de fazer a gestão do transporte ferroviário, metrô ferroviário, que o Estado não tinha potencial para ele, não tinha capacidade de investimento, né? E hoje o que nós estamos vendo aí? O Estado continua investindo, né? E continua tudo na mesma situação. Você vê que o Estado continua investindo na compra de composições. E o problema permanece, que é o problema maior na malha ferroviária. Sim. Que é o problema maior na malha ferroviária. Quer dizer, hoje você vê que falta investimento na malha ferroviária, manutenção. E nesse processo, né, houve uma mudança de visão, né, daquele grupo, os trabalhadores tinham uma outra visão que tem hoje. Né? Hoje eles estão ligados a uma empresa que é uma concessionária, né? A relação é outra, a visão é outra. Eles não são funcionários, né? não são servidores públicos. Eles não são servidores públicos. Eles são empregados da supervia. São empregados da supervia. E há uma questão também nisso aí, Yara, que é a opção do administrador público pelo rodoviarismo, pelo ônibus. Porque quando, na medida em que o trem ele encarece e fica sucateado, fica precarizado, você privilegia ou tem que compensar através de outro sistema, outro modal, porque as pessoas precisam chegar no trabalho. Como é que... E essa relação é uma relação como que você vê, que vocês veem lá no Fórum de Mobilidade Urbana do Clube de Engenharia? Os frequentadores do fórum, né, a maioria... justamente usa o transporte chamado transporte público, né? Que é justamente transporte rodoviário, metro ferroviário e ferroviário. Eu até mesmo, vindo para cá hoje, eu vim de trem. Sim. Porque para mim é melhor vir de trem, né? E aí, trem novo, né? Ontem estava atrasado, né? Hoje eu peguei ramal Deodoro. Trem novo, espaço de circulação 5 minutos, de um trem para o outro, que eu percebi, circulando normalmente. Levei quase 20 minutos da Zona Norte para cá. Você veio de onde? Vim de Piedade, Meia. Da estação aqui. De Piedade. Veio rápido. Normalmente não é isso. Então, quando o trem circula dentro do horário, né? Condições não estava lotado, mas eu peguei o trem 9 horas da manhã, num outro horário. E eu vi que eram só 4 composições, muito reduzido, quer dizer, menos da metade do espaço da plataforma. Uhum. Então tem uma série de detalhes que vem ocorrendo, né? Aí você começa a ver por que, que são só 4 composições, né? No ramal direto, semidireto, estava lá o trem velhinho, aquele trem que você olha, tem problemas de ar-condicionado, alguns não têm ar-condicionado. Quer dizer, nos outros ramais, né, da linha direta, já o trem com características de precário, né, de composição precária. Agora, você falou da questão dos BRTs, né? Sim. E justamente essa mudança da prefeitura de querer reduzir o número de ônibus, né? Justamente para atender os BRTs. Isso vem acontecendo na região da Zona Norte, né? Você tem linhas que antes faziam, por exemplo, tem uma determinada linha que faz Meia Alvorada, mas via Jacarepaguá. Sim. Né? E essa linha ela vai ser extinta, ela vai ser Meia Madureira, justamente para o passageiro pegar o BRT. Tem que ir a Madureira para pegar o BRT para depois chegar na Alvorada. Mesmo com bilhete único, mesmo com bilhete único, a pessoa tem um transtorno aí, né? Sim, nesse transporte, porque já era complicado sair do Meier para chegar via Jacarepaguá até Alvorada. Você vai ter que sair do Meier e até Madureira. E ir lá em Madureira entrar. O que BRT. As pessoas reclamam muito, Yara, é que os BRTs são latas de sardinha, como eles dizem aqui, porque são poucos. Carros são para tanta gente. Isso deveria ser um transporte articulado, ônibus articulados, aquela coisa, para ser um transporte mais um transporte coletivo, mas com características de transporte de massa. E ele não é. Transporte rodoviário não é transporte de massa, pois é transporte coletivo, né? De passageiros. Pode colocar um monte um atrás do outro, que vai ser sempre transporte coletivo e não transporte de massa. Pois transporte é. Mas eles querem fazer essa confusão, né? Dar essa conotação que é um transporte de massa, mas não é. É um transporte coletivo. Agora, eu vejo nisso tudo uma falta de planejamento. Todas as linhas, né, dos BRTs, né, elas são para atender uma determinada região da cidade. E essa passagem, se você olhar no mapa, né, do município do Rio de Janeiro, né, essa passagem, você vê que os caminhos, né, poderiam ser outros, né? Uhum. Poderiam ser outros, até espaço reduzido. Né? E aí você vê que se você hoje quiser, diminui algumas distâncias são diminuídas, sim. Mas você oferece uma opção e tira outras. Né? Você oferece uma opção, que é o BRT, mas você acaba tirando outras. Né? Quer dizer, na verdade, você não oferece. Troca, você não oferece opção, né? Você substitui. Você substitui. E uma coisa do BRT também que me parece, me chamou a atenção desde o início, é que o BRT foi montado às pressas para a Copa do Mundo. É o que dizem, né? O argumento é esse, né? Pois é, né? Então, aí isso atende a população ali da Zona Oeste, a população que vem, por exemplo, porque ele sai do Galeão ali, né? Vem para ir para a Barra da Tijuca, passa por 39 estações, esse tipo de coisa. Isso funciona na prática realmente? Só, eu acho que é uma opinião minha. Minha opinião é que isso tem um curto espaço de vida. Acho que isso, a tendência disso é se esgotar rapidamente, até mesmo porque você está substituindo, você não está criando uma opção, você está substituindo. E quando você substitui, você coloca esse número de estações, você tem o que aconteceu ontem, que é um número. Foi ontem, né? O quê? Dos ônibus lá. Os ônibus foi na terça. Uhum. Você tem uma população que já está, né, entrando naquele ritmo, e aí quando acontece algum problema... Essa transformação... Quando acontece algum problema, essa população reage. Porque me pareceu ser uma ação espontânea, não direcionada. Pareceu ser uma ação espontânea, não direcionada. Quer dizer, o trabalhador insatisfeito reagiu. Essa é a impressão que eu tive, que foi o trabalhador insatisfeito que reagiu diante de um problema que ocorreu. Né? Na verdade, como a gente vê, por exemplo, quando há aquelas paralisações dos enguiços de trem da Supervia na linha, e as pessoas descem e vão andando pelos trilhos, e as pessoas vão protestando, e elas vão... não parece uma coisa orquestrada, até porque não se programa um enguiço de trem, ou não é? Esse caso do BRT até poderia ser, porque, olha, amanhã não vai ter, então vamos dar tempo de armar uma coisa. Mas tudo leva a crer que realmente foi manifestação e tem sido manifestação espontânea esse tipo de protesto. Eu vejo como sendo manifestação espontânea. A questão dos trens, né? Que a população vai ficando cansada, saturada de... Sabe, você já faz um deslocamento dentro de um trem que não oferece nenhuma qualidade para o trabalhador, já vem cansado, esgotado, aí ele quebra no meio do caminho. Né? É verdade. Trabalhador que vem de outro município, vem da Baixada Fluminense, que ainda vai pegar um ônibus, muitas vezes vai pegar um ônibus, ou então vai andar até o trabalho. Né, que já desce suado, porque aquele trem às vezes não oferece um ar-condicionado nem um sistema de refrigeração. Então, para esse trabalhador, ele está esgotado. Né? E aí você vê repetir a mesma situação que foi argumento para privatizar. Né, que eram as quebras dos trens, a falta de investimento e tal. Quer dizer, o critério para você privatizar é o critério da melhoria do serviço. Da melhoria do serviço. Não é isso? E não é o que você verifica quando você privatiza. Na verdade, começa a precarizar, começa a visar o lucro. O lucro. Não é? Quer dizer, a função social do transporte, coletivo ou do transporte de massa começa a perder espaço para essa visão de mercado. Sim, para a visão de mercado. E ainda mais quando o Estado não age, né? A questão do Estado favorece o segmento que está recebendo a concessão. Né? Que é o caso dos ônibus. Que é o caso dos ônibus, que é o caso dos trens. Né? E ainda mais essa relação hoje, né? Tudo agora é consórcio, né? Interessante, né? Tudo é consórcio. É, né? Não são empresas, né? A saída agora é o consórcio. Aí coloca uma empresa lá de nome que não tem relação com a atividade. Não tem nenhuma relação com aquela atividade, mas não está lá a empresa tal. É verdade, na administração de estádios, né? Essas coisas todas são sempre os consórcios. Na abertura, né, dos BRTs. Os ônibus viraram consórcios no último edital, no edital de 2010, não foi isso? Foi isso, virou na licitação. Né? Para Oeste, Norte, Sul, esse tipo de coisa, que também não contempla o conceito de consórcio para usuário, é consórcio para as empresas. Né? Porque pelo consórcio, eu já vi isso aqui, já disseram isso. Segundo as regras desse edital, pelo consórcio, se você vem num ônibus da Zona Sul e esse ônibus dá um defeito qualquer e você tem que pegar outro, tem que passar para outro, é lógico que você não vai pagar a passagem, você entra em qualquer outro ônibus do mesmo consórcio. Sim. E não da mesma empresa, mas não é isso que acontece. Né? Isso não chega ao público. Você fica no ponto esperando vir um outro ônibus daquela linha para você continuar a sua viagem. Quer dizer, na verdade, seja no ônibus, seja no trem, ou no metrô, ou nas barcas, o passageiro está sempre no prejuízo e pagando mais. É interessante, né, desse modelo do consórcio, assim, maneira de visualizar as coisas, quando antes da licitação, né, você tinha ali cada ônibus com a característica da empresa. Né? Então, você sabia, a empresa A, B, C é a linha tal, tal, tal. Então, você assimilava naturalmente, né, quais as empresas que dominavam o mercado. Uhum. Ou então, onde elas estavam, aquelas empresas. Né? A empresa que tem um recorte maior na Zona Norte, a outra na Zona Sul. Hoje você não percebe isso, porque chamado o tal consórcio não permite o usuário ver qual é a empresa que está agindo naquela área. Então, se a empresa chamada não está atendendo, uma outra do consórcio assume, você não percebe. O usuário não percebe. Isso aí é interessante, você está dizendo, porque antes você dizia, não, é aquele ônibus azul, amarelo e vermelho, é aquele ônibus laranja, não é? E hoje não, os ônibus eles do consórcio, eles têm as mesmas cores. Para você saber qual é a empresa, você tem que ir dentro do ônibus. Dentro do ônibus tem a bem pequenininho na lateral do ônibus, também bem escrito. Pequenininho. Então, o usuário, ele não sabe qual é aquela empresa que está ali. Quer dizer, claro que o usuário, ele não tem uma... Diminuiu a poluição visual, mas em compensação... Mas você, não é que você tenha, o usuário não tem uma relação pessoal com a empresa, mas ele tinha uma relação de identificação. Sim. Que facilitava a relação dele com a empresa. Se ele perdia alguma coisa dentro do ônibus, ele sabia de qual ônibus era, e qual hora que foi que ele esqueceu o negócio dentro do ônibus, alguma coisa assim. Hoje, se acontece isso, mesmo que ele esteja naquele ônibus, fica mais difícil. Fica mais difícil dele entender. E se ele entra em contato, você, acho que você não consegue falar através do celular, Você tem que ligar de um telefone fixo, me parece. Não recebem ligação de celular, né? Eu acho que não recebe. Mas isso eu acho que muitas empresas, não de ônibus, companhias não mesmo, não recebem ligação de celular. Se você perdeu alguma coisa, deixou dentro do ônibus, você vai ter que procurar um telefone fixo para ligar. É verdade. Agora, o que que é? Nós temos esse 1746, né, que é esse número da... É 1746, é, né? Da prefeitura. É o 1746 que serve. Serve para tudo. Tudo. É, para tudo. É o remédio, é o placebo. Qualquer problema. É o placebo, né? É a aguinha com açúcar para você reclamar. E o maior número de reclamações é com relação aos ônibus, ao transporte coletivo de passageiros por ônibus. E as queixas, eu me lembro que no ano passado, acho que foi em 2013, quando houve aquelas manifestações que foram contra o aumento da passagem em princípio, mas disseram que no ano anterior, portanto 2012, as queixas haviam somado coisa de 80 mil, 87 mil queixas feitas pelo 1746. Ou seja, há outras maneiras de você se queixar. Há cartas para jornal, telefonemas para rádio, para emissoras de rádio, para televisão, esse tipo de coisa. Mas só nesse canal, que é o canal responsável e que é o canal da prefeitura, o número é um número expressivo de reclamações. E, no entanto, a gente não vê uma resposta. É. Né? A gente não consegue ver uma resposta, né? Que é o ônibus que não para no ponto. É o ônibus que está circulando sem condições de circular, né? É a empresa que não coloca ônibus para circular no horário correto, então diminui a quantidade de veículos a partir de um determinado horário. E você não vê essa resposta, né? O 1746 deveria funcionar como uma ouvidoria, né? É, exatamente. E você não vê, você pode, responde para o usuário, né? Aquele que solicitou recebe a resposta. Recebe. Mas a população não sabe. Não sabe quais as ações que a prefeitura tomou a partir, né, de uma ligação para o 1746. Bom, nós estamos conversando aqui hoje, para você que está chegando agora aqui no Tema Livre, nós estamos na Rádio Nacional aqui do Rio de Janeiro, no Tema Livre, hoje tratando de mobilidade urbana, transporte coletivo e transporte de massa, até porque nós estamos aqui com hoje o jornal que denuncia uma empresa que tirou, uma empresa de transporte de ônibus, né, que tirou os ônibus e obrigou a deixar 13 mil pessoas ficaram a pé, segundo o jornal. E acaba de chegar aqui também para participar conosco dessa conversa, além da Uiara Martins, que é coordenadora do Fórum de Mobilidade Urbana do Clube de Engenharia, o Fábio Tergolino, que é um especialista, na verdade. Ele diz que não, mas ele é um especialista em metrô e em transporte ferroviário, ainda que não o transporte ferroviário propriamente. Mas a gente estava falando, ô Fábio, você que está chegando agora, por culpa da mobilidade urbana, nós estamos tratando aqui das diversas modalidades de transporte. E começamos com essa questão do ônibus, dessa empresa. É uma empresa que faz o ônibus, vai para Alvorada e que não tirou os ônibus simplesmente de circulação, tirou, e para obrigar os passageiros a recorrerem ao BRT, que ela também explora. Com isso, os passageiros têm que se deslocar para outro lugar, e aí perdem tempo, é uma complicação. Na verdade, é transtorno permanente. Mas também estávamos falando, nós partimos desse caso para falar também dos trens, os trens suburbanos, que são uma dificuldade. E a Uiara deu o depoimento dela aqui hoje, que ela veio do trem tranquilo, veio beleza, o trem normal, legal, chegou aqui, saiu de casa às 9 horas, chegou aqui cedinho, chegou pouco depois das 9h30, no centro da cidade. Então, quer dizer, você não, né? Pelo que eu vi, não. Bom dia. Bom dia. Desculpe, eu levei uma hora da Tijuca à Central do Brasil, ou seja, 7 quilômetros. Uma hora, quer dizer que a minha velocidade de deslocamento foi de 7 km por hora. De ônibus. Ou seja, mais lento que as carroças do início do século XX. Né? Isso de ônibus. Pois é, me desculpe então o atraso. Nós somos todos reféns da situação do caos, da distorção da mobilidade do Rio de Janeiro, inclusive a supervia. É, apenas fazendo a conexão que você estava acabando de falar, esse problema do ônibus alimentador lá da Zona Oeste faz parte da grande confusão que o prefeito tem feito, né, através de seus secretários de transporte. Agora o nosso amigo o Sansão voltou, substituindo o Carlos Osório, que saiu para concorrer a deputado estadual. E ambos seguem a mesma linha, ou seja, a política é errada, porque o BRT é ônibus, não podemos esquecer disso. Numa audiência pública em 2012, na Câmara dos Vereadores, eu perguntei, em nome do meu vereador, à secretária de Urbanismo, por que eles haviam escolhido o modal de menor capacidade, que é o ônibus, para ser o estruturante da mobilidade urbana de uma cidade de mais de 6 milhões de habitantes. Absurdo. Né? Quando Curitiba já está partindo para um outro modal estruturante que não é mais o BRT. Por quê? E Curitiba tem 1,5 milhão de habitantes? Não sei. Né? Ou seja, muito mais racionais. Então aí a gente vê a insidiosidade de uma política sendo aplicada nas políticas públicas. Né? Porque o BRT é um projeto, infelizmente, que está errado no Rio de Janeiro. Em outras cidades pode não estar errado, está correto. Né? Bogotá, Curitiba, não sei mais aonde. Né? No Chile tem o BRT. O BRT é alimentador do metrô no Chile. Né? E aqui o prefeito não se sabe por quê, a não ser que a gente use aquela velha palavrinha do oligopólio. Né? Oligopólio, o que é? Domínio de um setor do comércio, né? Do mercado, da economia da cidade, que interfere na política e ele predomina. Isso é um oligopólio. O oligopólio rodoviário, ele permanece no Rio de Janeiro desde Carlos Lacerda, interferindo, fazendo linhas paralelas à Central do Brasil, à antiga Central do Brasil, né? Causando concorrência predatória e fazendo isso que a gente vê hoje aí, que foi a herança da Supervia, uma péssima herança da Supervia. Mas voltando então, o BRT não pode ser estruturante. E aí o que fizeram? Para impor um projeto fadado ao fracasso, eles eliminam as linhas de ônibus que vão lá no cantão, que vão lá na periferia, que vão lá pegar o morador, o cidadão, mais próximo da sua casa. Até semana passada, numa audiência pública de trabalho na Alerj, os motoristas de van estavam lá reclamando que eles estão perdendo seus empregos. Por quê? O Detro do Estado, né, que regula um transporte municipal, que é a van, outra irregularidade desse conluio, dessa promiscuidade entre governo estadual e governo municipal. A van circula dentro do município, né? Sim, a maioria delas, né? Mas o Detro acaba regulando tudo. Não, o Detro regula intermunicipal. Mas elas acabam circulando na periferia do município. E aí vai de um para o outro. Exatamente. Quer dizer, é um transporte que está sendo, como é que se diz, vilipendiado, vamos dizer assim, para que se permaneçam os feudos dos ônibus. E eu te garanto que o empresário de ônibus, ele não quer ir aonde a van vai. A van vai lá no perto da residência, na rua de terra, a van vai nas vielas, né? A van vai levar o morador quase na porta da sua casa. E o motorista e o empresário de ônibus, ele não quer isso. Como você acabou de falar, ele quer redução de custos. Então, eles além de não atenderem a periferia, eles impedem que as vans façam esse transporte e com isso está causando desemprego. Aí o que acontece? As linhas alimentadoras, que deveriam ser de vans ou de ônibus pequenos, né, estão sendo eliminadas para, como você disse, para que prevaleça o BRT como estruturante, como tronco, troncal, como eles estavam mencionando no início, quando foi implantada o decreto, quando o Eduardo Paes lançou o decreto, né, sobre os BRTs. Aí ele queria dizer que o BRT seria o troncal alimentado, mas a gente está vendo que não é possível porque o empresário não está aceitando o custo disso, porque baixou 1% que seja o seu faturamento, o empresário já logo grita, tira ônibus. E o que a população lá estava reclamando é porque reduziram os ônibus, eliminaram. Agora voltaram, mas com uma frota reduzida à metade do que era antes. Por quê? Porque eles estão tendo que investir no BRT, nos ônibus apenas, porque o asfalto e as obras de arte foram todas do dinheiro do povo que saiu. Né? O prefeito construiu a via para eles, o BRT. Eles têm que entrar apenas com ônibus. Mesmo assim, eles estão reclamando que, porque está fazendo esse investimento, tem que diminuir a frota dos ônibus que vão mais para a periferia e o povo é que sempre paga. Né? Agora, uma coisa interessante que você falou, lembrou bem aí, é que os exemplos que nós temos de BRT de sucesso são sistemas alimentadores do transporte de massa, né? Quer dizer, você vai o BRT levando ao metrô e essa intermodalidade é que faz com que funcione. E aqui você não tem esse tipo de coisa, não só não tem isso, como você tem a precarização do metrô. Nós estamos com a linha 4 do metrô ali no Leblon, que o Tatuzão furou acima do nível que estava previsto e começou a abalar os prédios. Está parada há 4 meses? É, a obra fica parada. É. Nós temos a linha 3, o metrô, o único metrô que eu conheço, tem linha 1, linha 2 e linha 4 em construção, e a linha 3 não. Porque a linha 3 vai para São Gonçalo, vai lá, e ela afeta diretamente o bolso das empresas de ônibus, de barcas, esse tipo de transporte. O rodoviário, principalmente, que é a opção, a grande opção. Como é que você, o Tergolino, você trabalha na Câmara Legislativa, você conhece o aspecto político dessa discussão, dessa briga? Como é que funciona isso? Por que é que não se rompe esse ciclo, esse ciclo vicioso aí? Olha só, Golo, na Câmara dos Vereadores, o presidente da Comissão Permanente de Transporte é o mesmo há várias gestões, há mais de 8 anos. E o que mudou no panorama? Você não vê ele fazer uma audiência pública para questionar o planejamento estrutural sistêmico, como o professor McDowell gosta muito de falar, do Rio de Janeiro. Por que será? Não é isso? Não é estranho? Aí eu te pergunto, de 2 em 2 anos tem a eleição dos presidentes das comissões. É uma eleição feita em plenário, com 51 vereadores. Por que que já vem a indicação do presidente da comissão e ela já vem carimbada com aprovo lá de todos? É uma homologação, na realidade. É uma homologação, exatamente. Como a Câmara tem funcionado para homologar os atos do prefeito? E aí eu lembro o seguinte, você perguntou, eu vou dizer minha opinião. Eu desconfio sempre de muitas coligações muito grandes. Porque coligação muito grande significa distribuição de cargo no executivo e não só domínio do legislativo. E aí, para onde vai o debate? Para onde vai o contraditório? Para onde vai o questionamento que enriquece as ideias, que faz o povo pensar, né? Que mostra as outras opções? Vai para não sei para onde. É, né? Ou seja, a Câmara passa a ser uma homologadora dos atos do Executivo. Aí o Eduardo Paes governa por decreto, às vezes, como ele fez com as vans, tirou as vans da Zona Sul, você estava mencionando antes aí, ficou um monte de gente sem transporte porque tinha que correr para os ônibus e não tinha ônibus suficiente, porque não tinha frota. Aí o Carlos Osório obrigou as empresas de ônibus a botarem mais ônibus na rua, e a gente não sabe se isso acontece, porque quem faz a regulação de frota por GPS é o mesmo concessionário, de 50 anos. Ele é pago pelo prefeito para fazer o controle de frota via satélite para provar que ele está com a frota na rua. É muito frota estranho. Dele isso. Mesmo. Ele controla ele mesmo. Agora, Yara, o Fórum de Mobilidade Urbana do Clube de Engenharia, ele é o ambiente ideal para você levantar essas questões, chamar vereadores a participarem e provocar a população organizada, principalmente a partir desde junho do ano passado, quando nós tivemos as manifestações de rua que tiveram como estopim essa questão do transporte coletivo. Não há uma maneira de nós fazermos uma pressão da população, da sociedade organizada, fazer a pressão em cima da Câmara Municipal, por exemplo, para que pelo menos esse cenário que o Fábio acabou de dizer aí mude, porque esse negócio de ficar 8 anos presidindo uma comissão permanente é muito complicado, né? Golo, hoje o fórum, ele tem apresentado, o Fábio também participa do fórum, né? Ele tem apresentado, tem encaminhado uma série de discussões. O próprio Clube de Engenharia tem se posicionado em relação a alguns projetos que o governo do estado tem apresentado, o caso dos teleféricos, né? Em relação à Rocinha. O Clube de Engenharia também tem se posicionado. Mas qual a situação hoje, né? O pessoal também do Passe Livre participa também do fórum. Mas qual a situação hoje? As coisas estão tão bem organizadas do outro lado, né? Engendradas, né? Que elas passam e você só vai saber depois, né? Quando está lá, né? E você traz alguns segmentos, né? Da sociedade, da população, que fica fazendo discurso, né? Aquele questão do cabo eleitoral, né? Que fica fazendo discurso, né? Deturpando, às vezes, o que você diz, sabe? O que o segmento mais organizado, o segmento técnico, porque no Clube de Engenharia nós temos a participação da sociedade, do cidadão, e tem os técnicos, né? Que estão ali para colaborar, para passar uma visão mais técnica, né? E aí você vê que mesmo assim é difícil, não é, Fábio? É difícil a gente conseguir, porque do outro lado está tudo tão organizado. E é muito sedimentado, tá, essa coisa. Ela é muito, muito sedimentado. Isso foi amarrado há muito tempo. Sim, é essa ideia que dá, né? É essa ideia que dá. Eu poderia acrescentar, Golo, exatamente com um dos temas da sua pauta, com relação à questão da supervia que anda, infelizmente, né, de vez em quando, com os trens com porta aberta. Isso aí já é de conhecimento da justiça. A ouvidoria geral do Ministério Público do Estado, ela acatou um ofício da Associação de Defesa dos Usuários de Transporte do Rio, que é a ADUT, que participa do fórum também, e ela notificou a Supervia através da Secretaria de Transporte. A Secretaria de Transporte foi interlocutora. A Secretaria trocou ofícios com a Supervia, trocou ofícios com a ADUT, e, né, supostamente ela carimbou aquilo como todo esse trâmite como uma coisa assim oficial. Na verdade, não era oficial, era oficiosa, né? Porque não há fiscalização, né, do ato judicial, não há penalização, né, pelo não cumprimento. E em 2012, 2013, a gente via toda hora a imprensa noticiando acidentes e filmava-se, né, os trens se deslocando com porta aberta, uma clara desobediência judicial que não era fiscalizada, não era penalizada, ou seja, é como a Yara estava falando, o projeto engendrado, infelizmente, envolve todas as esferas dos poderes, né? E é o que a gente pode entender, a gente não gosta nem de usar essa palavra, essa blindagem, infelizmente, a gente tem que pensar muito nisso, né? Porque, no final, a ponta disso aí, a ponta dessa cadeia é o cidadão sempre, né? E a ponta é que sofre quando há essas distorções de políticas de gestão pública, né, que, infelizmente, não está funcionando. A questão do transporte no Rio de Janeiro é uma questão muito antiga, é uma questão tão histórica que já é do cancioneiro popular, né? Já tinha música na década de 40 que falava: patrão, o trem atrasou, por isso estou chegando agora, né? Levava um memorando da central, a central dava um memorando para a pessoa justificar o atraso ao serviço, o que seria hoje inviável dado o volume de gente. Mas, ao mesmo tempo, você teve numa época, eu estava lembrando aqui com a Yara, dados que nós temos estatísticos que indicam que antes da privatização, a Rede Ferroviária Federal aqui do Rio de Janeiro chegou a transportar 1 milhão e 200 mil passageiros dia. E hoje, ela privatizada, a Supervia não consegue transportar, mal consegue transportar metade disso. A Yara apontou o encarecimento da passagem, do preço da passagem, como um dos fatores essenciais dessa mudança de perfil ou da redução do volume transportado. Mas existem outros fatores? Você acha que existem outras implicações que não estão justificadas pelo aumento da passagem? Sim, existe. Mas, basicamente, a questão da passagem é muito crucial pelo seguinte: é a única grande capital do país, é a única unidade da federação que tem todos os modais privatizados, a não ser por uma pedrinha no sapato do senhor Sérgio Cabral, Luiz Fernando Pezão e Júlio Lopes, que está tentando a sua reeleição para a Câmara, para o Congresso, né? Que é o bonde de Santa Teresa, que é gerido pelo Estado, apesar de contemplar uma pequena região da cidade. O bonde de Santa Teresa, não sei se os senhores lembram, está parado há 3 anos e a tarifa era 75 centavos. Enquanto que os ônibus que circulavam lá embaixo, né, no centro da cidade, em todo o município, era R$ 2,50, porque a Fundação Getúlio Vargas apoiou essa tarifa. Ou seja, apoiou uma política de patamar tarifário manobrado pelos empresários que dominam a mobilidade do carioca no Rio de Janeiro. Aí, o que fizeram? O Júlio Lopes teve um grande motivo para parar, para tirar aquela pedrinha do caminho. Qual foi? Aquele acidente lamentável, fatal, disse, para 6 pessoas, né? Foi a razão para parar o bonde. E aí, que entrou? Entrou o oligopólio rodoviário, que hoje faz o transporte que circula em 3 quilômetros, vamos dizer, ao mesmo preço do ônibus que vem de Campo Grande até a Central do Brasil, R$ 3. Quer dizer, é esse o absurdo. Aí, por que a tarifa é crucial? Porque quando você tem todas as tarifas de todos os modais na mão de empresários privados, e você não tem uma agência reguladora que funciona, e nós sabemos, isso é conhecido no planeta todo, que a Getransp não funciona mesmo, ela não regula, ela não trabalha em favor do povo, ao contrário, ela garante que os operadores vão continuar tranquilos. A Getransp é a agência reguladora de transportes do estado do Rio de Janeiro. Além de regular os transportes, regula também a Via Lagos, um outro trecho lá em cima da, de uma outra rodovia, né, no Norte Fluminense, se não me engano, né, e mais... Aonde? Fala aí do microfone. Fala, pode falar. Ela regula e fiscaliza, né? É, regula e fiscaliza, exatamente. Regula e fiscaliza. Quer dizer, então a Getransp, ela deveria regular e fiscalizar, mas ela não faz isso. É que acontece, os patamares tarifários, ô Golo, eles vão andando sempre juntos. Você percebe que quando tem o aumento do ônibus, o reajuste do ônibus, um, dois, três meses depois, todos... todos reajustam. É a tal da cláusula leonina dos contratos que Cabral assinou com Marcelo Alencar em 1998. Essa cláusula diz que o lucro dos empresários tem que estar garantido. Ou seja, não é a sobrevivência do cidadão que tem que estar garantida, não. É o lucro do empresário que é o operador de todo o transporte do Rio de Janeiro. E aí o que acontece? A Fundação Getúlio Vargas vai em 2012 e dá o aval para que se reajuste a tarifa acima da inflação. E o governo aplica esse reajuste porque tem o aval da Fundação Getúlio Vargas, e aí você tem tarifas acima do que é o normal, do que é o módico, como a Constituição brasileira diz. O cidadão tem que ter transporte a preço módico para trabalhar e para educar, e para se educar. A gente vê muito, Yara, também, principalmente aqui na área central da cidade, muita gente que está na rua porque não volta para casa porque não tem o transporte para voltar, o transporte quando tem é caro, ou tem que andar muito, depois de pegar o transporte e pagar caro, tem que andar muito para chegar em casa, e aí não vale a pena, não compensa você ir para casa, vai para casa só no fim de semana. Esse tipo de situação também é uma situação grave, né, do ponto de vista de cidadania no Rio de Janeiro. O que você acha disso? Sim, uma parte da população de rua, né, são trabalhadores que não têm condições de voltar para casa, por vários motivos, falta de condução, recurso para pagar passagem, né, vários motivos. Então, você tem parte dessa população de rua, são trabalhadores, né, que o Estado faz vista grossa, né, o Estado não vê... O município não vê, né? O governo não vê. Ao contrário, sabe? Estigmatiza. Estigmatiza, sabe? O Fábio falou uma questão, e um caminho seria que os conselhos funcionassem, né? Deliberativos, paritários, né? Que não fosse indicação, né? Porque o conselho hoje de transporte, né, é indicação, né? A prefeitura indicou. Então, deveria funcionar de forma paritária, deliberativa. Esses conselhos são instâncias que estão previstas no Estatuto da Cidade, em outros estatutos, em outros institutos, que garantem a participação popular, é isso? Sim. Mas, na realidade, eles funcionam como as audiências públicas que as pessoas denunciam aí. Eles não são deliberativos, né? Eles não são deliberativos. Então, seria uma instância que aí poderia avançar, né? São governos que não planejam, né? Na verdade, eles seguem aqueles, né, que financiam, geralmente, as fontes financiadoras. Né? Eu não entendo como é que o bilhete único, porque nós temos dois, né? Bilhete único e o Rio Card, né? Bilhete único e o Rio Card. Quem controla é a Fiatransport. É o grande controlador do bilhete único e do Rio Card, e repassa, né, para o Estado, para a Prefeitura, quanto eles devem pagar. Deveria ser o contrário. Eles arrecadam, né, e dizem qual é a parcela, qual é a parcela que cabe, devem repassar ao Estado, ao município. Tem um terminal. Não, é o contrário, né? O que o município, o Estado tem que subsidiar, né, o restante, porque você não paga só. Não é o repasse só para o Estado, né? Também tem o retorno. Tem as gratuidades. Tem as gratuidades. Indenizadas. Lá no fórum, teve em abril o agente público superintendente da Agência de Desenvolvimento Urbano da Região Metropolitana. É um órgão ligado à Secretaria Estadual de Transporte, mas que trata do município e municípios em volta, da grande região metropolitana. E ele, numa palestra para a gente, ele começou dizendo o seguinte, que existe um terminal do Proderj conectado ao central de controle de bilhetagem da FETRANSPOR, e que eles recebem em tempo real as informações de arrecadação diária e gratuidades. Tudo. E aí nós perguntamos... Na hora que está passando, eles estão sabendo. Ele disse que é em tempo real. Uhum. A gente não sabe. Só se a gente for lá na central de controle de informática, né, do centro de controle de dados da FETRANSPOR para conferir. Se não passa numa caixinha preta antes de chegar no Proderj. Mas ele afirmou isso. Então, nós perguntamos, então o senhor pode nos dar acesso a essa informação? Não. Não podemos dar acesso, o povo não pode ter acesso a tudo. Ora, eu acho que aí ele cometeu um grande engano, porque a nossa Constituição brasileira, primeiro, ela prega a publicidade do serviço público. E segundo, a lei da transparência está promulgada aí para todo mundo saber, né, que o povo tem que ter acesso a todas as informações gerenciais públicas ou privadas concessionárias, né, porque eu sou acionista da FETRANSPOR. Todo dia, quando eu pego o meu ônibus, eu estou aplicando naquele negócio que tem arrecadação certa. Ontem nós estávamos com um evento lá, e eu convido a todos que estão nos ouvindo para acompanhar os eventos de debate dos candidatos a governador no Clube Engenharia pelo Fórum. Ontem tinha um candidato lá que lembrava para a gente, arrecadação de transporte no Rio é caixa ao vivo, é caixa diário, é dinheiro ao vivo que entra, é o melhor negócio do mundo. Não é um negócio que você fornece e recebe um, dois, três meses depois, não. Porque também não é nem porque não é o Estado que paga, é o cidadão que trabalha, né? Então, quer dizer, fatura, né? Exatamente. Então, é enriquecimento desses empresários há mais de 50 anos, que a gente não sabe por que não se muda o panorama do Rio de Janeiro. O carioca não se percebe disso. Gente, eu queria agradecer a participação de vocês, e para encerrar, queria que a Uiara fizesse uma intervenção final, desse um recado final aí, depois o Fábio também, até porque chegou atrasado para fazer o encerramento. Tá bom, Yara? Vai aí. Golo, nós estamos aí no período eleitoral, né? E acho que esse é o momento para que as pessoas, né, os nossos eleitores aí, possam fazer uma análise dessa situação, né? O que realmente nós queremos, o que nós estamos esperando aí no próximo governo, né? E participar mais. A população está muito afastada das discussões. Né? Participar um pouco mais. Muito obrigado. Nada. Até Fábio, você. Mais uma vez eu quero pedir desculpas. E eu queria dizer o seguinte, por favor, Golo, transmita sempre aos seus ouvintes que a ADUT, a Associação de Defesa dos Usuários de Transporte, está à disposição. Temos uma página no Facebook, mas queremos deixar bem claro, a ADUT não trabalha contra a Supervia. Ao contrário, nós temos clara noção de que a Supervia é a pior concessão que existe hoje, porque ela recebeu uma herança maldita da Central do Brasil, que já tinha sido sucateada pelo transporte rodoviário, que promiscuamente foi incentivado a botar linhas paralelas à Supervia, mas que nós, sim, somos a favor de reestatizar pelo menos um modal, que o próximo governador do Rio de Janeiro coloque a mão na consciência e pense muito seriamente em reestatizar um modal pelo menos no Rio de Janeiro. Bem, nós estamos encerrando aqui esse debate de hoje, esse programa, um painel, na verdade, sobre o transporte coletivo no Rio de Janeiro. Aliás, essa pauta surgiu a propósito exatamente da Associação dos Usuários de Transporte Coletivo aqui do Rio de Janeiro, da ADUT, na página no Facebook. Você vai lá no facebook.com/ADUT, você vai ter mais informações sobre isso. O Tema Livre fica por aqui. Uma ótima quinta-feira para você. Amanhã, às 10h05, nós estaremos de volta. Até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. A apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.